das matas. Salve os caboclos. Cobra coral. Graças a Deus. Sabedoria. Paciência. Tolerância. Compreensão. Luz. Treva. Sabedoria. Conhecimento. Ignorância. Como trazer o conhecimento para aquele que tem ignorância? Como trazer o conhecimento profundo de uma forma que os seus irmãos entendam? E mesmo que seja trazido de forma mastigada e não entendam, como fazer com que eles entendam? O que é ser além da tua época? O que é estar num mundo encarnado, o qual você está muito além da sua época, atemporal? Como viver ali? Como? O que fazer quando você enxerga 100.000 léguas de distância e os seus irmãos enxergam só 100 léguas? Como desacelerar para que eles possam te acompanhar? Como? Como falar o que te vem à mente, o que Deus coloca na tua cabeça, em quantidades absurdas de grande, e que você seria capaz de pensar e transmitir em pensamento em um segundo, mas não consegue, porque está preso num corpo limitado e muito denso e precisa usar o recurso primitivo da voz articulada. Você tem que falar algo que na tua cabeça você transmitiria em 2 segundos, mas para falar você vai precisar de 3 horas. Como resolver esse problema? Como trazer isso de forma calma para que nada se perca e você não se descontrole? E não perca a paciência consigo mesmo. E não se revolte por estar aprisionado num corpo físico. Como? Como transmitir? Como sentir amor e ter paciência com aqueles que você ama? Verdadeiramente ama. Mas, às vezes, acaba perdendo a paciência por causa dos hormônios que correm nas tuas veias, porque você está sujeito aos hormônios do corpo físico, ao sangue, ao temperamento e às emoções. Tu estás em desvantagem. Como passar por cima de tudo isso? Este foi o dilema de Jesus Cristo. Não pensem que ele não tinha temperamento. Não pensem que ele não perdia a paciência. Pensamentos criadores vinham na mente dele 24 horas por dia. As mensagens vinham com clareza, direto de Deus e do Cristo planetário. E ele transmitia. Ele tinha que transmitir em palavras para as pessoas, para aquele povo limitado e ignorante, primitivo, crianças espirituais, imaturos, extremamente infantis do espírito. E hoje, de lá para cá, a humanidade evoluiu espiritualmente. Mas a evolução não dá saltos. A evolução é lenta para a maioria. É rápida, um pouco mais rápida para poucos que se dedicam e querem evoluir. A maioria evolui quase parando e outros estão estagnados. A humanidade da Terra, mesmo no momento qual estão vivendo, ainda é muito imatura espiritualmente, incrédula, cega espiritualmente, bebês espirituais, como trazer um conhecimento elevado, espiritual, para esta humanidade matura. Como resolver esse problema? Paciência. No mundo inteiro, poucos vão ouvir. Poucos vão ouvir emissários de Deus. Mas esses poucos já são o suficiente para ocasionar uma grande mudança e um grande crescimento. Já é o suficiente. Nenhum trabalho é em vão. Tudo tem um propósito e um porquê. E sempre temos grandes frutos maduros e sadios. Permaneça. Persevera. Não desanima. Tenha bom ânimo. É assim mesmo. É desse jeito. Em mundos primitivos, é assim que funciona. É um trabalho passo a passo. É um trabalho lento. Muito lento. Com espíritos imaturos, infantis e analfabetos espirituais. É lento. Tem que ter paciência. Muita compreensão. Muita paciência. Muita compreensão. Excessivamente paciência para que tudo possa ser feito. Vamos em frente. Vamos devagar. Com paciência, com tolerância, com compreensão. O conhecimento cura. O conhecimento te leva para Deus. O conhecimento faz você habitar dimensões celestes. O conhecimento faz você habitar mundos regenerados. O conhecimento faz você habitar mundos celestes. O conhecimento faz você adquirir a segunda morte pela evolução e viver em corpo ádmico, nos seios do Deus Altíssimo. O conhecimento te liberta. O conhecimento faz com que você sozinho modifique o panorama espiritual de planetas inteiros. O conhecimento te transforma num Cristo planetário. O conhecimento faz você ficar grande. Que as bênçãos de Zambi esteja nos seus espíritos. Obrigado. Salve Oxóssi. Salve o povo de Aruanda. Salve o caboclo cobra coral. Graças a Deus.